Golden Senior 7312 Rota Promo, Aquifério subindo ao nível 350. Chame o controle elevado agora em 1-10-0-8. 208, November. Eco Zulu Novembro, condições visuais 1.500 pés, via litoral sul. 1.500 pés, litoral, preciso autorização para atenção no 0 sul, direto. Tem a restrição de 1.500 via o litoral, Eco Zulu Novembro, tem duas aeronaves agora se aproximando pelo setor sudoeste da terminal, elas vão passar por cima do seu para estabilizar na final nave da pista no zero. Quando for possível, autoriza a sua subida. Voo 2171, reduz a sua velocidade para 200 nós. Voo 3896, autorizado descida até 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. Estou 10096 na escuta. 10096 na escuta. Eu estou lá 10096, 1-20-0-0-8-0. 10-20-0-8-0, 10196. Contrei Salvador, muito boa, gol 2196, decolar. 2-3-6-6, gol 8-9-1. 7891 desce a 2.500 pés, autorizada a final RINAVE, reporta na final. 2.500, reporta na final, boa noite, Flaviano. 2196, contato radar estabelecido na decolagem, sobe via nível 360, na cega da EL. Sobe via da EL, até 360, 2196. 7-0-8-0-0-5-9. 3896, tem condições já presente o 366? Gente, o Zan 3896. 71 no descido até o 050. Passando o Eco Zulu November, tráfego na posição de 1 hora 5 milhas. Está agora 2.500 pés, 737-800 para estabilizar na final da pista no zero. Tráfego adicional na posição de 11 horas a 10 milhas, está mantendo o rumo nordeste, cruzando 5 mil em descida até 4 mil, Airbus 321. São 3896, informação de tráfego, 1 hora 8 milhas no rumo oeste, mantendo 1.500 pés e 1 para palco 31. Papa Romeu, Vitor Charlie, Vitor, decolado 17, sendo transponder 5-0-0. E chame o controle Salvador 1-20-8. 5-0-0, 4-20-8, obrigado. 1-7-1. Sua velocidade para 1-9-0-9, descendo para 3 mil pés. 3 mil resistindo, 3-2-9-0. Tráfego na posição de 11 horas, está a 6 milhas estabilizando na final RINAVE da pista 1-0, é um 737-800, está com 1-6-0 de ground. Gente, reduzindo o gol 3-6-6, está 3-8-9-6. Gol 2-1-7-1, reduz a sua velocidade para 1-7-0-9, gol 2-1-7-1. Tolei gol 2-1-9-6. 2-1-9-6, prossiga. Ok, vou ter que manter a proa 230, aproximadamente umas 12 milhas aí pra poder curvar à esquerda. Gente, tá autorizado de desvio, 2196. Gente, obrigado. Puxando M3-12, chama o centro Recife, 126, decimal 85, secundário 12545, bom voo. modulando na frequência da torre ainda. Transfere no 20298, Vitor Tchelli, Vitor. 5, bom pouso. 3295, daqui a pouco. 2171, autorizado descida até 3000 pés. Ajuste 1095. 3896, reduza sua velocidade para a aproximação para estabilizar na final da RNAV da 190. Gente, atrasado ao RNAV, reduzido para 3296. A descida até 2500 pés. Gente, 2500. Controle, na barra deu 27. Vitor Charlie Vitor, prossegue 1500 pés, dia litoral aguardando subida e para pro água não. Dali Mike Romeu, descida em condições visuais, controle de suporte de tráfego na região. Positivo, correto, 1095. Positivo, autorizado a final 3896. Firme aeronave. Eco Zulu Novembro está autorizado, subida nível de voo no 05, aproando Serra Novembro Delta, Hotel Barreiras. São 3896, completa a final RNAV, torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 295, bom dia. Os 2171, reporta senhor Vitor 366. Boa noite, 91, pouso autorizado, destino 0, vento 0, 80 graus, 079. Pouso autorizado, 91. Pelotão 3896, bom dia. Bom dia, da 3896, continue a aproximação agora, pista livre. Frente. Vitor Charlie Vitor, autorizado 105. Ah, o meu Vitor Charlie Vitor? Uhum. 2171 no torre, 118, decimal 95, confuso. Ah, o meu Vitor Charlie Vitor? Vitor Charlie Vitor. Ah, o meu Vitor Charlie Vitor. O 2196 chama o centro de Recife. Frequência 12835, secundária 1251 no bom voo. 3896, pouso autorizado, 080 graus, 0619. Livre pouso na 10 da 3896. Opa, o meu Vitor, Charlie Vitor. Charlie Vitor, como copia o controle? Gente, Vitor, Charlie Vitor. Patrulha ideal para o destino. autorizado subida nível de voo 105. O Papapá Charlie Mike Romeu, como tráfego na posição de 1 hora, está 13 milhas, está mantendo a proa do litoral de Itaparica, vai subir o nível de voo no 05 Papa Alfa 34. Vitor Charlie Vitor, como tráfego posição de 11 horas, 11 milhas, está mantendo além do litoral da ilha de Itaparica, cruzando 3 mil pés em descida, é um Charlie 206. Charlie Mike Romeu, mantenha 2.500 pés. Vitor Charlie Vitor, está subindo, mantenha 1.500 pés, aguarde cruzamento com o tráfego para continuar a subida. O Vitor Charlie Vitor. O tio, está mantendo 1.700, mantenha 1.700, o tráfego está mantendo 2.500 pés, o Vitor Charlie Vitor para o cruzamento. Tio, é porque... Se eu estava usando uma razão pequena e o tráfego também indecisa, melhor o cruzamento, depois autoriza a subida. Gente. O 184, acionando identificação, desça, guia, nível 050, chegada mais. O Charlie Mike Romeu tem visual com tráfego informado agora na posição de 12 horas. Gente. Gente, o Vitor Charlie Vitor, tráfego agora está aproximadamente à sua esquerda a 2 milhas. Charlie Vitor, tráfego já esperado lateralmente, autorizado nível 105. Charlie Mike Romeu, 1.507, tráfego já superado lateralmente. Papatango Eco Zulu Novembro, quando possível, se estimar de pouso em barreira. Zero, confirma? 2-0, positivo. Prossiga 1-1-2-4. Autorizado 1-1-2-4. Bom dia, aviador tipo 0, acima de estação, desce via nível 0620, chega na mar. Vitor Charlie, Vitor, tem condição de informar seu chamado de pouso em Guanambi? Sente, mais 1h40, copiado. Puxa, né, 6250, informo que o tráfego que estava na chegada a Mari, falaram que tem uma formação ali na posição, próxima posição ETAP, eles não estão conseguindo aprovar ETAP. Se tiver condição de dia para o Servito 369 para apoio de 366, estou autorizado. Juliette, então para isso Mike Romeo pro a roda rotatória. Autorizada descida para 2.500 metros, ajuste no 0 no 5, autorizada final em nada, reposta no 3.600. Ok, Patango Eco Zulu November, chama agora o centro, frequência 1288, secundário 1260 para informação, bom voo. Pelo no 5. Controle instalador, Charlie Mike Romeu, visual como está? Charlie Mike Romeu, torre 1 no 8 decimal 95, composto. 3295, grato. Bom dia, Papa Papa Charlie Michael Romeu. Papa Papa Charlie Michael Romeu. Ajuste no 0 no 5, vento para cheque 090 graus, 1 no 0 nós. Está autorizado seguir final 1 no 7. Possível 360 no RMA, devido a aeronave na final no 0. Bem, a gente vai reduzir aqui na medida do possível. É, ajustado no 0 no 5, autorizado a final do 1 no 7. Charlie Michael Romeu. Salvador, bom dia, gol 1-1-8-4. Gol 1-1-8-4, bom dia, ajuste no 0 no 5. Continua a aproximação, informação de tráfego 320 da TAM, alinhando o cabeceiro no 0, prestes a iniciar a rolagem. E um Charlie 206, aproximando para a final da pista auxiliar sem interferência. Agora 1500 pés, descendo para 1000 pés. Ok, prosseguindo a aproximação, a sua escuta a distância. Gol 1-1-8-4. Estou 3859, autorizado a decolar 1-0, vento 1 centena com 12 nós. Solicito coordenar a coroa esquerda após a decolagem, temos uma formação bem à frente e à direita para possibilidade de cumprir a saída para você. Cliente, está 3859, iniciar a rolagem, já coordenado com o controle. Iniciando a corrida, curva esquerda após a decolagem. Charlie, Mike Romeu, 270 pela sua esquerda, reporta interceptando no 7. 270 pela esquerda, Charlie, Mike Romeu. Gol 1184, continue a aproximação, guardando autorização de pouso. Charlie 208, iniciando 360 à sua esquerda, posição de entre 10 e 9 horas. Exigente, o livre posição 120, gol 1184. Destaque até o ponto de espera da Oscar, reporte ponto. No 184, livre pouso 90, vento 100 graus, 93. Livre pouso, pista 10, voo 1184. Tanto 3859, esquerda, elefa. Confirme, consegue manter por até 2000? Está cruzando 2000, agora iniciando a curva esquerda, 3859. 3859, esquerda, elefa. Salvador, Charlie Michael Bell, eu interceptando na final do site visual com o 737 na final. Enquadre-se como número 2, inicia a redução, Charlie Michael Romeo. Número 2 para o 97, Charlie Michael Bell. Controle 3859, decolado cruzando 2500, com curva esquerda pela direta. Em 3859, contato radar cruzando 2500 pés, informa o tráfego agora a posição de 9 horas a 4 milhas a 800 pés, é um Charlie 206. Já sou o Vitor, posição de manter a proa 300 para se afastar do eixo da 10. Afirmativo, vou manter a 300 centro do tráfego, 3859. Positivo, temos um tráfego adicional que está na posição de 8 horas. 8 horas está 14 milhas e está cruzando 3.000. Está cruzando 3.500 para estabilizar na final da 10. Mantém a proa 300 para se afastar. Logo mais será autorizado o direto elétrico. Ciente, Mateus 300-3859. 4 no direito, não cruzando. Direita, 21 horas, eu vou no 4. É 250, completa a final R9, chama a torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. No 3859, tráfego já superado em altitude, voa elefa. Magnética 285, devido a formações, está 3859. Sente a critério. Critério. Lana, Fires 4950, could you expedite your maneuvers? Expedite the maneuvers and now 4950. Clear to take off runway 110 degrees, 16 knots. Charlie Michael, meu direito é ele está estacionando por cortar ali. Salvador, 250, continua a aproximação, aguarde a utilização de pouso, como é voz da LAN, Air, iniciando a lavagem com isso no zero. Matei a cabeceira na 7, vim de Juliette. Livre pouso no 0, cruzando 0 graus. Livre pouso na 10, Xenemia 2, se quiser. Lanar 49 FIZ, Liber 144, Departure Control Frequency 120.8. Departure 120, Lanar 4950. 120.8. 120.8, Lanar 4950. 950, so long, thank you. Lanaro 4950, good morning. Flower 4950, radio contact on the coast, front level 320 on Delta Parker. Yeah, maintain 320, Lanaro 4950. Será autorizado na sequência, aguarde autorização. Autorizada a decolagem da UNAFET, vento 120 graus, monomia 12 de lá. Direito, analisando o decimal 1. 2 confirmando Vitorinha Juliette, decolado ao 4B, direita, através de farol de Taponcha no controle no 20 decimal 1. Retidão 3859, está autorizado. Viseu, chama o centro Recife, agora na frequência 128, decimal 8, secundária 126, decimal 0, bom voo. 228, 260, obrigado, 3, 2, 0. Retidão 3726, está autorizado, descida para 2500 pés, o ajuste 1015, está autorizado a final de nave, após 369-366, reporta na final. Salvador, bom dia, está 3663.000, pronto. Estou 3663, bom dia, aguarda gente para ingressar, mantém ponto espera. Mantém ponto espera, está 3663. Charlie Michael, meu? É 1 no 1500 pés, litoral sul para Cairo Lourenço, quando possível estimar de pouso. Positivo, reporta barra. Alaska 3663, adiante 120 graus, 95 lá. Alaska 48, autorizado descida a nível de voo 050, chegada a Mari. De Juliette, com o tráfego posição de 12 horas, 8 milhas, está em descida, cruzando 4 mil até 2.500 pés, um Airbus 320. Positivo. O 372 informa o tráfego à sua direita, está na posição de 2 horas, 6 milhas, mantém 1.500 pés, mantendo o offset da linha do litoral aí. Alfa Alfa 3-2, não interfere na sua aproximação. Dia 4-8, prossiga. Positivo, está autorizado após mais de 369, após 369 e 366 para completar o procedimento RNAV da pista 0. F14950, call now receive center, frequency 128.35, enable 125.1, bye bye. 128.35.1, bye bye, thank you, Lanar 4559. Salvador, muito bom dia, TAM 3663. 3663, bom dia, cruzando 4000, contato, radar estabelecido na decolagem, sobe ao nível de voo 340, saída da EL. 340 da EL, assim que possível, solicita a amostra. Nem tentaremos a coordenação, tá? Certo, o 3663 efetuou duas chamadas anteriores, confirme, recebeu ou não? Negativo, não foi recebido, recebi só essa cruzando já quase 4000. Ok, vou tentar fazer cheque de rádio, ok? Tente. Sente Juliette, mantém-se em condições visuais, viu frequência, coordenação de tráfego e bom pouso. Então, 3726, torre, 1-8, decimal 95, com pouso. 3663? Agora sim, 3663, prossiga. A cheque de rádio aqui trocando equipamento, pode voar Motiva? Mas não vai precisar fazer de via esquerda agora pro 170. Sente autorizado de desvio 3663, recebe 5 por 5 controle? 5 por 5, obrigado. Sente. Na 10, desculpa, 3763. 3663, autorizado pelo Centro Pro de Monte. Ótima na proa, 3663, obrigado. Turno 648, autorizado, descida para 2.500 pés, o ajuste no 0, no 5, autorizado, final Rinazzi, reporta na final. Autorizado, Salvador, bom dia, tá 9067, ponto zero da 10, pronto. Ali mantém no 0, 9-0. Ali mantém no 0, tá 9067. Direita 121, solo 58. Direita 121, tá 3726. Na 3663, centro Recife, frequência 28, decimal 35, secundária 125, decimal 1, no bom voo. 2, 3, 5, 1, 3, 5, 1, bom dia. 125, a secundária, 125, decimal 1. 25, 1, bom dia, valeu. 760, a linha mantém no 0. Informação que tivemos um momento aqui é que está chuva leve na pista, da metade da pista para a cabeceira 28, da metade para o final da pista. Ah, tá aqui, tá. Muito obrigado. Autorizado a ser a papai, pode ser ingresso. Motor Salvador, tá 9067, um bom dia. Bom dia, 9067, contato radar. Na decolagem, sobe via nível 340, saída da Elfa. Sobe via nível 340, saída da Elfa. Será possível voar Monte Bastante? Aguarde a coordenação com o centro 9067. Positivo, tá 9067. 3372, baixar, travado o Lula 648. Lula 648, torre 1, nono 8, decimal 95, com pouso. Obrigado, até mais tarde. Lima Taylor 7. Salvador, bom dia, Gol 648, sinal baixar travado. Salvador, recebe Gol 648. Gol 648, autorizado o pouso pistola 0, retorno no 0 graus no 3 mais. Autorizado o pouso 648. Estamos tentando coordenar a proa de morte. Positivo, sim, tio, 9067. Controle Salvador Azul 2762 na sua escolha. 2762, contato radar, sobe nível de voo 1960 após 2000, direto coral. Direto coral após 2000 para 1960, Azul 2762. Uno 394, boa, sem identificação, SV a nível de voo 050, chegada é a Mari. Está autorizado, centro da formação entre Mari e SAP, 1394, após o 369, você avisa o 366 e completa a final da casa. Direito no 211, solo aos 204. Direito 211, no Autorizado 2762. 467, Prodimote. Xeremia 3, 1, 1, autorizada a decolagem 9-0, vento 1-0. Tá mantendo a posição devido à aeronave da Azul que decolou na saída coral e o controle pediu para que o senhor aguardasse a decolagem. Aí a gente decolou o tráfego da 1-0, que não interfere. Então estamos aguardando a liberação do controle para a sua decolagem. Pulo 9000, sem identificação, desce ao nível de voo 0620, chega na Mari. Estou descendo a 63, dando ano, pode. Dia 63, 1-1, contato radar na decolagem, sobe ao nível de voo 360 na saída da EL, o 6311. 360, saída da EL, sente quando possível, direto da EL, orienta 6319. 6311, tem condições de curvar na proa 170, proa 170 para evitar tráfego? Positivo, 6319. Sente 6311, direita proa 170, seu limite será cruzar o nível de voo 090, rua Leda. 170 de proa, limite 070, Leda, oceano 6319. Segundo motivo, temos um tráfego de baixa performance, está na posição agora de uma hora está de seguida, efetuando desvio, cruzando o nível 080 em subida, um Alfa Tango 72. 7.3 no ano, cruzar 70, direto Leda. Siga segundo 96, desvio após Mares. Uniforme autorizado a decolagem restrita a 2.000 pés. Vento 1-0 graus, 1-0-9. 5-9-6, informo que as aeronaves que pousaram antecedente ao senhor, entre Mari e TAP, informaram que existia uma formação bem em cima de TAP e fizeram desvio à direita, o 5-9-6. Ciente pro de coral. Chamar o controle, o esquema, por favor. Decoladas do 1-0, controle 1-2-0, aí. Xenem 6311, voa Leda da presente. Direto Leda, autorizada Xenem 6311. Controle o Whisky Uniforme, decolagem 6511. Patango Whisky Uniforme, contato radar. Sobe ao nível de voo 0620 na saída da EL. 0620 na da EL, Whisky. O nome é 19 ali, manteu na zero.